Quem é do mar não enjoa, não enjoa. Chuva fininha é garoa, é garoa. Homem que é homem não chora, não, não chora. Quando a mulher vai embora, vai embora. Quem é do mar não enjoa, não enjoa. Chuva fininha é garoa, é garoa. Homem que é homem não chora, não, não chora. Quando a mulher vai embora, vai embora. Quem quiser saber meu nome, não precisa perguntar. Sou Paulinho da Viola, marceneiro do lugar. Quem quiser falar comigo, não precisa procurar. Vá aonde tiver samba, que eu devo estar por lá. Quem é do mar não enjoa, não enjoa. Chuva fininha é garoa, é garoa. Homem que é homem não chora, cheguei no samba agora, mas aqui eu vou ficar. Pois quem é mesmo do samba, vai até o sol raiar. O sereno tá caindo devagar. Vai cair chuva miúda, e o samba não vai parar. Quem é do mar não enjoa, não enjoa. Chuva fininha é garoa, que é homem não chora, não, não chora. Quando a mulher vai embora, vai embora. Serenou lá na Mangueira, serenou lá na Portela, serenou em Madureira, serenou lá na favela, serenou lá no Salgueiro, serenou lá no Capela, serenou na minha casa, serenou na casa dela. Quem é do mar não enjoa, não enjoa. Chuva fininha é garoa, é garoa. Homem que é homem não chora, não, não chora. Quando a mulher vai embora, vai embora. Quem tiver mulher bonita, traga presa na corrente. Eu também já tive a minha, mas perdi num samba quente. A menina foi embora, mas um samba eu vou cantar. Pois está mesmo na hora de ter outra em seu lugar. Quem é do mar não enjoa, não enjoa. Chuva fininha é garoa, é garoa. Homem que é homem não chora, vai embora, vai embora. Quem é do mar não enjoa, não enjoa. Chuva fininha é garoa, é garoa. Homem que é homem não chora, não, não chora. Quando a mulher vai embora,